objetivo é muito mais alegria. Essa alegria do Michel Teló que contagia a gente. Fugidinha. Oh, acabou aqui o nosso nativão, mas ó, amanhã tem mais, tá certo? Tô esperando você. E vem aí o sorteio do prêmio das 48 horas da Nativa com a Letícia. Vem cá, Letícia. Presente tá bom que eu sei, né? Conta pra gente. E ó, beijo e até amanhã. Beijo, beijo, beijo, beijo. Ah, Letícia, Tina... Letícia falou, anjinho, vai lá. Faz o sorteio pra mim. Faz o sorteio aí. Desse cobertor com mangas. Parabéns, então, pra Gilimar Cardoso Amaral. Final telefone 3392. Gilimar Cardoso Amaral. Final telefone 3392. Gilimar, parabéns. Ganhou, menina. Aê, Gilimar. Esse cobertor com mangas, a promoção 48 horas. Daqui a pouquinho tem mais um. Só fazer a inscrição, tá bom? 9198-441-6545. Amanhã tem mais Nativão. Esse foi o nosso Nativão. Nativão. Uma hora direto só de músicas. Com toda a nossa turma. Tocando o que você mais gosta. Nativão. Amanhã tem mais. Às 14h. Aqui na Nativa. Nativa. Nativa. Meu beijo novo. Meus amigos, aqui quem fala é o André Piunti e nesse fim de semana teremos uma presença pra lá de especial no Piunti Entrevista. Eu vou conversar com o João Bosco, da dupla João Bosco e Vinícius. Ele vai contar muitas histórias da dupla que no ano que vem já comemora 30 anos de carreira. É mole? A conversa começa no sábado e termina no domingo, no Arena Nativa. Aconteceu comigo. De segunda a sexta, no finalzinho da manhã, muito mais Nativa. Oferecimento Multigripe. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Nativa. Lá vem ela, lá vem ela. A promoção vai de Visa, vai Brasil. Use seu Visa e concorra a viagens para assistir a final da Copa do Mundo da FIFA e muitos outros prêmios. Haja coração. Saiba mais em vaidevisa.com.br. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Promoção aprovada pela Secap. Quer até R$1.500 de desconto? Pede que tem! Pede Casas Bahia! Tem milhares de produtos com frete grátis no app e facilidade para pagar em até 24 vezes no carnê Casas Bahia! Pede Casas Bahia! Box mais colchão com molas e ensacadas por R$79,90 mensais. Galaxy A03 só R$104,90 mensais do plano controle. Pede que tem muito desconto para você! Lavadora 11 quilos Consul por R$75 mensais. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia! Pede na loja, no site e no app! Sexta-feira, 21 de outubro, na ABB, em Jacarezinho, tem... Eu tive um amor... Amado Batista, o mais amado do Brasil. Foi um golpe fatal. O show que vai estremecer Jacarezinho e região. Garanta já o seu ingresso. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Sexta-feira, 21 de outubro, na ABB em Jacarezinho. Te esperamos lá. Me diga que não vai brincar. Atenção, ourinhos e região! Chegou o Circo Mundo Mágico e apresenta os palhaços mais famosos do Brasil. Patati Patatá, show oficial. Olá, amiguinhos! Viemos convidar a todos para o nosso novo show. Na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, ao lado da Faculdade Estácio de Sá, chegou o Circo Mundo Mágico e apresenta Patati Patatá, show oficial. No trabalho, a Nativa é a minha companhia. Hora Mais Nativa. Hora Mais. Uma hora inteira de música sem intervalo. Hora Mais Nativa. Todo dia pra você. Oferecimento terça e quarta vídeo no supermercado Bom Preço de Jacarezinho. Rua Doutor João de Aguiar 56, atrás da Igreja da Vila 7. Fone 3525-6568. Costelaria Ourinhos. Almoço todos os dias. Rua Antônio de Almeida Leite 488, Jardim Paulista, DG Piscinas Jacarezinho. Agora piscinas em até 24 vezes. Faça já um orçamento. Rua Dom Fernando Tadei, 748, Centro. Fone 3525-1939. Antúrio Revival. A casa noturna que fez história em Ourinhos e região. Antúrio apresenta atração internacional. Tecnotronic. Sexta, 9 de setembro. Venha relembrar o melhor da década de 90. Antúrio Revival. Na República Hall Ourinhos. Adquira seu convite antecipado. R$20 pista e R$40 área VIP. Ponto de venda, Nacional Óticas. Antúrio Revival. 9 de setembro. Apoio Nativa. Nativa. Minha rádio todos os dias. Nativa. Os dias parecem cada vez mais curtos e nós precisamos de mais agilidade. Então acelere e faça um upgrade e tenha mais liberdade. Nick Network é vida com velocidade. Nick Network é internet com liberdade. Com liberdade. Clientes Nick, faça seu upgrade sem custo adicional e ganhe um brinde. Nick Network. Promoção válida para clientes de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Sábado, um gaúcho no Oquilão Supermercados com ofertas imbatíveis. Aqui seu churrasco é garantido. Cerveja Brahma Duplo Malte Lata 350ml 2,58. Bisteca Suína 11,98 o quilo. Costela Minga Congelada 18,98 o quilo. Carne Bovina Fraldinha 32,98 o quilo. Tulipa de Frango 14,98 o quilo. Miolo da paleta só 29,98 o quilo. Sábado, um gaúcho no Oquilão Supermercado. Aqui em casa, todo mundo ouve a Nativa. Cartão do Brasil, embalagem, cinta soft color, sementes, Sorria e Sicredi apresentam o maior festival do Norte Pioneiro. Festival JBK, de 25 a 28 de agosto, no recinto da Facia, em Andirá. Dia 25, Henrique Juliano. Dia 26, Neto e Henrique e DJ Dani Freitas. Dia 27, Mariana e Matheus, mais Cássio e Marcos. E dia 28, domingo, Sunset JBK, com Lincoln e Augusto, Grupo Sunbeat e Jean e Júlio. E a gente foi no modelo. Realização JBK Produções e Eventos. Dia 28, domingo às 17 horas no CAT. Patrulha Canina. Um super show aguarda por você. Ingressos limitados à venda na Baguete de Ouro. Corre e garanta o seu. Patrulha Canina, dia 28, domingo no CAT. Apoio. Nativa. Zezé de Camargo, senhoras e senhores! Ativa! Você não é a primeira pessoa